Lagoa 3205, tá próximo ponto 090, tá pronto? 105, autorizado. Alinhar, decolar, pistão 0, centro 120 graus, 14 mais. A linha decola dono 0, 103805. É 63, eu não sei, recepcionando com o localizador, pistão no zero. 63-15, complete o final do procedimento ILS, AM Torre na frequência 118.95. 118.95, será 63-15. Gillette, livre táxi, a porta onde espera da hora. Salvador, muito boa tarde, chanel 63, não sei o que ele é, pistão no zero. Chanel 63, 15, boa tarde, informarei, pistão livre. 63, não. Grande Juliette, a linha da cola disparada. Autorizado, linha da cola, pistão no 7, vento 100 graus, 1.4 mais, vento no 7. Pushback, acionamento, portão 05. Rumo 333, aguarde para início do pushback. Quando é que você podia só aguardar tráfego da companhia passar a retaguarda para iniciar seu push? Entendi, obrigado, boa, perfeito. Para o táxi, está 3283, 120, 1 hora e 50, repito. Controle muito boa, SAM 3805. SAM 3805, contato radar, se mantenha 340, saída da EL. 340 na da EL, SAM 3805. Visual os astros no setor, pode mandar EL, senhora. SAM 3805, após 2000, autorizado da EL. Passou 2000, vou da EL, obrigado, 3805. Alternando, Salvador. 1924, táxi Patiuno, Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 1895, ajuste 10, 12, uma boa tarde. Autorizado, Patiuno, Índia Alfa, ponto de espera 10895, obrigado, vamos pra mais. Foi dia de hoje. Ajuste em Salvador, 10, 12. Controle do Salvador, este Papatango Victor Índia Juliette, passeio e cordia, boa tarde. Papatango Victor Índia Juliette, boa tarde, mantenha-se em condições visuais, corredor Axel, não me peço. Reporte 20 milhas afastado de Salvador. Aquele 2500 seria possível, senhora? Autorizado, livre ascensão a 2500 metros. Maravilha, muitíssimo grato. Patango Vitor, Índia Juliette, tráfego 1 hora, 7 milhas, fazendo sobrevoo sobre a paralela, mantendo 500 pés. Sim, Matilda, nós estamos cruzando aqui 900, vai ficar atento ao tráfego. É o Vitor, Índia Juliette. Bora voador no trip 5626. Trip 5626, mantém o perfil de chegada. Mantendo. Trip 5626, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS, após estabilizado. 2000 vai aportar seu lado no ILS, 526. Lima Quilo Zulu, acionamento Pax, Torre no Noite, nesse momento, 5, uma boa tarde. Zulu, prossiga. Céu, Oscar Zulu, prossiga. Confio em estimado de pouso em Feira de Santana? Oscar Zulu, frequência livre para coordenação. Tá, 3, 2, 8, 3, vento 1 no 0 graus, 1 no 3, 9, cruzada pra lá, 1 no 0. Iniciando 3, 2, 8, 3. Torre Salvador, boa tarde, eu vou no 1, 2, 4, uma espera da 1 no 0. 9, 2, 4, boa tarde, a linha mantém, cabeceira no 0. A linha mantém na 1 no 0, eu vou no 9, 2, 4. Salvador Gol, no 394, utilização Galhão, está na posição 4, com a informação 9. Lono 394, pronto cópia. Pronto cópia. Lono 394, para o Galhão, nível 360, autorizado, via Perluno 0 até SMAP, após Lufto, direto Barbacena. Decolagem Pistono 0, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, controle Salvador, 120.8, torre no 8, 95. Aciona 5164, gol no 394. Cruzeiro Galeão, nível 360, Pesolu 10, até SMAP, pode dar a bacana. Decola da 10, curva direita, da Eulia da Bridge a saída, 208 controle, 295 a torre, transponde 5164, gol no 394. Gol no 394, deixa eu entrar um para o pushback no meio. Tá. Puca da presente, obrigada. E a linha 5626? IP 5626, completo final, chame torre na frequência 1 no 8 decimal 95. 1895. Ainda não mudou. Dá 1 no 0. 5626, informarei pistão livre. 7 99 a bordo, autonomia de 4,15, alterna Galeão. Bom, 333, táxi via Pati 1 no Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-2, uma boa tarde. Autorizado Pati 1 no Índia Alfa, torre 1-8-9-5, ajustado 2-12, gol 1-3-3-3. O Xander 6305 vai observar o início do táxi do aeronave da Gol, sua posição 9 horas. E dando passagem ao mesmo, ingresso via Juliette, foguete 08. Dando passagem ao 37, após o táxi do aeronave. Procedimento é esse, após estabilizado. Tem um Cruz Lula e Britax, reporte para ingresso, pista no 7. Um 3805, chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 125, 133.95, obrigado e uma boa semana. Graça, bom voo. Graça, bom. Eco 626, vento 120 graus, 149, autorizado, pouso, pista no zero. Livre pouso, não, no zero, 626. Dois quatro, decolado 1-1, no controle, 120, décima 8. Lima que usou autorizado em péssimo 7, confirmando 8 a bordo, 5 autonomia. 4, decolada na Fuca, chamo Zumbi. Vão no 924, contato radar, se mantenha 350, sai da Fuca. 350 na Fuca, 924. Tião 01, boa tarde. No 20 graus, 149, autorizado a decolar, Guardião 01, no próximo. Salvador, gol 1-3-3-3, ponte 0-1-0, pronto. 1-3-3-3, além mantém, capacete no 0. Autorizado alinhar e manter 1-0, gol 1-3-3-3. VIP 5626, solo 02, direita solo 219. 219. 5626, livrou na Kilo. 75626, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3. Kilo, pátio 3, 5626. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. Autorizado a alinhar e decolar no zero, 1-3. Guardião 01, fora do solo, próximo. Guardião 01, farol de Itapuã, proa, controle em 20.8. Proa, farol de Itapuã, nesse local, transferência de comunicações 19080, Guardião 01. Tinha 1 minuto, estimado. Tem que usar. São 3283, chame centro, Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2635, grato. Patão Lima que Zulu tem um tráfego final de 8 milhas para o pouso. Prefere aguardar o pouso do mesmo ou decola mecânico de rota 3 mil pés? Frequência 1-1-8-9-5. 1-3-3-3, decolou no 5, controle 20-8. 208, boa tarde. A linha do litoral agora em Itapuã, com destino à operação policial em Pernambués, Guardião 01. Guardião 01, sim, mantém-se em condições visuais na escuta do controle, irá fazer sobrevoo? Afirmo, sobrevoo na região de Pernambués, ali, Guatemi, Detran. Permanente escuta do controle, Guardião 01. Guardião 01, sim, 500 pés na escuta do controle. Controle mais direto ao meu? 10 graus, 149. Região Pernambuco, sobrevoo, cliente do Guardião, teria uma frequência para coordenação com o Guardião? 1-2-3-4-5, Mike Direction Mel. 1-2-3-4-5, grato. Controle Salvador, boa tarde, gol no 333. ONU 333, contato na data de mantenha 360, saída da El. 360 da El, ONU 333. Confirma trem embaixado travado, direito 110 graus, 149, autorizado pouso, pista no zero. Teve pouso, pista 10, 141, também embaixo travado. Tráfego 1 hora, 3,6 milhas, mantendo 510, fazendo sobrevoo sobre a paralela. Liberação do controle, controle 20.8. Liberação do Zulu, vai manter a proa 3 mil pés, liberação do controle, agora 108, né? Controle, boa tarde, Patango Lima, Kilo Zulu. Patango Lima, Kilo Zulu, boa tarde, contato radar, submantenha 080, saída MOM. Inicialmente, mantenha a proa até 3 mil. Ok, 080 na MOM, inicialmente vai manter a proa até 3 mil, saída Lima, Kilo Zulu. Controle Salvador, Patango Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, pro... Vitor Mike Quebec, de Caru para Salvador, passou para a Liga da Cruz, na 2 Paris, na Conselho de Aborda, acionado 01-61. Vitor Mike Quebec, ciente. Mantenha-se em condições visuais no 1500, ajuste em Salvador, no 012, reporte Paris. Reporte Paris, Vitor Mike Quebec. Padião 01, na escuta do controle? Abrindo na escuta. Está ciente do Papá Romeu, Mike e Juliette Romeu? Sim. Prozona 50, 928, tá bom? 1924, chama Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 12545, 12685, boa, 1924. Vitor Índia Juliette, frequência limpa para coordenação. Do 416, solo 19, direita, solo 219. Direita, 219, 419. Não, tá bravo, prossiga. Salve, Salvador, boa tarde, azul 416, alisona, fecha. Azul 411 no meia, táxi via Alfa Juliette, gate 3. Alfa Juliette 3, 411 no meia. Meu Oscar Bravo, frequência ali para coordenação. Mike Quebec, voe na proa da rotatória, reporte visual com campo. Rotatória, reporte visual com campo, Victor Mike Quebec. Uno 333, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. Recife 25, 133.95, boa tarde. Boa tarde. Salvador, boa tarde, mais uma vez aqui na Chanel, 1142-350. Boa tarde, 1142-350 Recife, informação Oscar, altímetro no 012, pronto para cópia. Pronto para cópia, né? Autorizado Recife, nível de voo 350, do Rio Peru 58, decolagem pistão no zero, mantenha reto até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva. A esquerda, corrigindo, né? Curva esquerda, perfil subida Pucajama, transição Caju. Controle 120.8, torre 118.95 e o código é o 5433. Então está autorizado 350, vamos decolar da 10. Sair da Puca, 2.000 pés, depois 2.000 pés, curva esquerda, depois Jambo Caju, a perfil 58, 1.012 aqui no ajuste. 180, o controle de 14.5433, eu transponde a Chanel 1142.01. Correto, Champanço, puxa. Maravilha. Autorizado, Gol no 394, portão 4, chame táxi. Chamada para o táxi, Gol, na primeira fase. Final, se não seja. Autorizado, curta final no 7, então aí também. Nossa, bravo, frequência livre. Tango Vitor Mike Quebec, chame torre na frequência 118.95. Taxi Gol 1394, tem 193, alterna Brasília com 4 horas de... 193, Brasília, 4 e? 4 horas e 15 minutos. 15, táxi autorizado à direita, via Índia, ponto espera, ponto 2895, altímetro no 012, bagagem. Direita, quando pronto, 1895, altímetro 1002, igual no 394, obrigado. 26, chegando a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1092. Salvador, Gol na 394, aproximando ponto de espera da 1-0. 394, autorizado a linha de decola, pista no 0, vento 120 graus, 15 nós. A linha de decola na 0, Gol na 394. Sola 28 no ponto 44 com frequência de Black Bay. Agora 394, decolou de 30, controle 208. 208, obrigado. Turbo 394, saída da EL.